Thank you. 304, a solicitação via chegada. Por mais um ano, disse metro 050, ajuste o metro 0020. 4463, boa tarde, autorizado. A minha área de colapso está no zero, vento 140 graus, 14 mais. Autorizado, a minha área colada 1 zero, azul 4463. Dois Salvador 8, boa tarde, azul 4463, passa mil pés, coral no bravo. Azul 4463, contato a radar Nicolai, tudo no Antônio 180, via saída, coral no bravo. Só que bater nível 180, quanto possível você situar direto coral, azul 4463. Romeo Mike Fox Trot Jetway. Ação de educação, via chegada do Lázaro Ono, desse Mateus 050. Castelão, voo 201, voo short, runway 10, ready for departure. Go 2013, good afternoon, you at your lineup and take off runway 10, wind 140, diminished 1 tuna. Roger, lineup and take off, runway 10, go 2013. Estamos estabilizando. 6119 e procuraremos estabilizar o seu espaço total. 30. Fly heading LF, I can hear it. Send LF to LF, go 20130. Após a passagem do ATR que pousou na 0, autorizado, alinhar o motor. Pouso, pouso do ATR, alinha e mantém na 0, 4347. alterado azul no final, autorizado a comprar o sobrevoo aqui a Tupão, que tá fora. Sente Victor Hotel Delta, autorizado. O programa está final da 1-0, reporte sobre o local de sobrevoo. Passará, Delta. Região 08, autorizado, Salvador para Feira de Santana, nível 045. Reporte na Taxi Oyosca, ajuste na 019. Como é na matrícula para o controle? Acho que é na 626. Acho que é na 060, cadê o contato com o 76? Eu estou chamando na 026, chame de educação, via chegada, é mais de uma notícia, matéria 050. A gente é o último atrás na 019. Lélio, pronto, chama 7. Deu contato com o centro de registro, atingindo o 160. 1255, acendo a indicação, via chegada 10, desce até 4 mil pés, a gente é o último atrás na 019. Desce via 11, via 19, na 2. Salvador, 6226. Salão 6226, sem indicação, via chegada do médio 1, 2, Matheus 050. Via Fonte para o 050, você deveria falar na frente de táxi? Mantenha o perfil da chegada, Salão 6226, número 4, na aproximação. Mantenha o perfil. Chegada 11 e 10, metro 060, isso é de metro 90, 19. Região 08, informação de tráfego que eles pedem, o helicóptero retorna sobre o voo sobre o farol de Itapó, autorizado, decolagem, pistão 17, vento 150 graus, 13 nós. Gente, Vitor Hotel Delta, informação de tráfego, Charlie 208, decolando da pista 17, irá seguir corredor Axé 197. Tá 3437, decolado aos 15, chama o controle, 120 desse no 8, no voo. 208, eu vou falar, Xelena 320, via chegada ao médio de 12, aí eu matei a nível 070, esse último metrô no 019. Decolagem, submetro número 360, via saída Arbor 1. 360, via Arbor 1, 3468. Azul 9068, desce mantém a 2.010, autorizado leste, sexto pista na 0, contabilizado. Azul, submetro 10119. Azul 19, autorizado leste, sexto pista, contabilizado. Azul 9010. Ativo visual com helicóptero, sobre fora de Japão. Eu sou a forma do meu pé, Azul 9068, chame o final Salvador na frequência 119, décima 8. Final Salvador 198, Azul 9069. Salvador, azul 90-68, 070, passa no toque. 19068, continue via chegada MAM para 2003, autorizado pela LS, reporte localizador 9068. Via autorizado LS, SUI, reporte localizador 9068. 78.70, pronto. Sete, três, sete, oito, boa tarde, autorizado. Alinhada com a pista na zero. Vento no 4, 0 graus, no 4 nós. Sente, autorizado, alinhada, decolar, cabeceira no 0, sempre 378. Sete, uma sobra, tráfico percebe. A 8 milhas está na chegada, 7, 12 horas, 8 milhas. O grau de speed de 255, continue via chegada Golf para 3.003, ajuste no 0, no 9, uma de 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado, voo no 255. Esse via 3.000, reporte horário estabilizado, voo no 255. Zero meia oito, 8. Voo autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 12 nós, informação de tráfego, Robson 44, citando sobre voo, farol de Tapão, direita, Super Sul, não interfere. Seguinte no tráfego, ficaremos aqui com o cruzado, pouso na 1 no 0, azul 90. Xanaman 320, vem se manter 050. Xanaman 315, vem se manter 060. Seu 3144, vem se manter 070, reduza para 2209. Agora tráfego as nossas 12 horas aqui, certo? Faz a parte? Ah, sim. Tráfego visual, os cuidados visuais, agora 2 horas. 3 milhas são no oeste, mantendo 500 pés, 1.044. Oeste, vamos ver aqui no sistema. Trago Lima Uniforme. Trago 9 horas, 3 milhas são no norte, mantendo 1.000 pés, o tipo da aeronave, o Thiago 208, com os corredores visuais. M2-2000, revisa para 1909, M2-2000. 199, M2-2000. Na frequência 1-1-9, decimal 8, o Xanaim é 3-0, o Xanaim é 3-0. Xanaim é 3-2-0, dessa via chegada o médio 1, até nível 0-5-0. Cristiano é MD 2000, para interceptar o localizador. Luiz, da direita, na rua 070. Pode estabilizar. 070, para estabilizar, está 3000, pega, isso no 019. Cristiano é MD 2000, agora o número 3 na aproximação. 1.5, 7, 7, 7, 7, M1 no 41, deixa para 2.000 pés. Para interceptar o localizador, com a esquerda para o 150. Autorizado de MLS, é para ser utilizado M1 no 41. 2.000, esquerda, 150, localizador, marca está autorizado, hoje é M1 no 41. Autorizado de MLS, chama a torre, 1.1.8.8.9.5. 1.9.5, o 9.5. Xanaim é 320, desça para 4.000 pés. Redução 019, redução para 1.909. 4.000, redução 1.909, 2.5, uma tarde, continua a aproximação, agora está livre. Ajuste 019, informação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 500 pés em espera. Sobre o farol de Itapó, setor sul, 97. Fecha o tráfego, aguarda a pitaleza na 2.5. 19068, Solas 26, direita 121, décimo 9. Uniforme. Você não é quantas mudanças da TVD? 7 estimado de pulo? Todos os quatro que tratam de formar o setor, mantém a reserva de jato, a quarta vez, 1, 2, 3, 4, 7. Para informação alerta, retorno de sequência. M3, zona 5, décima até 050. Zero, voltou para sequenciamento, corre à esquerda, proa 020. Limite da proa é a magnética 101 no meio do B. Simbra, a chanel é 3, 0. 020 esquerda, é o 101. Confirma, é 701, 4.010, o ajuste altímetro no 019. Xanaim é 141, está autorizado o final LF, agora com a torre 1.895, Xanaim é 141. Salvador, chama 2000, desce para 2010, autorizado, MLS, aguardando a transferência. Tráfico que ficou percebido com o número 2, está sua pressão 12 horas, 7 milhas à frente. Com a chama 2000. Continue via chegada man para 4.000 pés, ajuste altímetro no 019. Xené M320, 47, para o localizador, correu direita na prova 060, desce para 2.000 pés, localizar Xené LS, aponte o localizador. Xené M320. Xené M220, reduza para a velocidade de aproximação, exato Xené LS, curva número 8, decimal 95, Xené M220. Reduzindo, 19, 95, 2, 43, 4. O Xené 6226, formação de tráfego, Robson 44, aproximadamente 400 pés. Seu tono sobrevoa o setor sul, farol de Itapó, na direita, 97. Xené 3378, pode chamar o centro, senhor? 3378, chama agora o centro Recife. Na frequência 1265, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, 3378. Xenem 305, dessa via para 2006, registro 09, estão autorizados na LS, com o momento número 4 na aproximação, Xenem 315. Guardão 08, testado mais 20 mil afastado Salvador, mantenção visual, ingressa no espaço aéreo Golf, a 2500 pés, tem sequência de coordenação. Controle de quase de tráfego informado, para a informação alerta, retorna essa sequência, Guardão 08. Guardão 08, só confirmando a frequência de Feira de Santana é 131, decimal 3. Pelo 44, curva direita na proa 080, aguarde o último doutor, para você colocar o governo, descendo agora até 4.000 pés, o chute metro no 019. 4.000 pés, proa 080, aguarde o último doutor, tem que ter o limite ao permanecer. Zero, reduza para a velocidade de aproximação, autorizado o sinal LS, curva número 8, próximo ao 0, fecha o metro, reduza. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 12 nós. Repouso na 0, 6320, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0, 19, informações de tráfego, Robson 44, aproximadamente 400 pés, efetuando sobre o voo sul, sul, farol de Itapuã, não interfere. Gol 2006, deixa eu andar para esse acostamento, curva esquerda na prua 360, limite, eu queria mais que 1-0-0 de novo. Esquerda na prua 360, deixa eu querer mais que 1-0-0 de novo. Gol 2006. Pelo 4-4, excelente, estabilizado, descendo para 2003, completo o procedimento, agora transferência. 2000, completo o procedimento, agora transferência. 2004. Solo estrela estrela, libera direito e chama o solo em 1-2-1 deste manual. Estou com a base. Número 10, atingindo nível 06. Número 06, visto mantém a 050. Nível 050, ou 2006. 4-0-4-4, reduza para 1-9-7-0-9, o tráfico segue, está à sua frente, 8 milhas, grau de speed de 1-9-0-9. 7-7-2-7-0-9-3-0-4-4. 4-4-2-2, está sendo escassão, via chegada, vem mais de 1, deixa o metro 0-5-0, Cinco autorizado final LF, China 2, Salvador, frequência no 895. Continua aproximação, lanche pista livre, ajuste 1019, informação de tráfego, helicóptero aproximadamente 400 pés, efetuando sobrevoo no setor sul, para o de Itapó, não interfere. Solo 35, libera direito, chame o solo em 1-2-1 deste mão, não é?